397. Delta Lima Mike, prossiga. Todavia não temos o seu plano de voo. Agora. Checar com a sala IS Salvador. Um minuto, Lima Delta Mike. Delta Lima Mike. Fazer o MLS fluir, voando direto, voando pro ponto, serra 2367. Positivo, pode pelo, foi na apoio do serra 2367. Beleza. 319, pode prosseguir com o espectro. 319, prossegue com o pushback, reporta para o táxi. Visual com o campo Alfa Brava Papá. Aceitou, esse é 286, vamos pousar Alfa Brava Papá. 286, grato, senhor. Boa, 260, uniforme tráfego, posição de 12 horas, 3.7 milhas, sem informação de altimetria, tráfego helicóptero, está mantendo 500 pés. 500 com 260. Tango, Índia Bravo, controle. Informa o tráfego, posição... A nave está prosseguindo para a posição Duna, para a chegada à Bahia, cruzando 045 para 2.000 pés, Bahia 737. Positivo, está confiando. O Alfa Bravo Papá tem intenção de pouso na 1.0, senhor. Na 1.0, ciente, irá ingressar então na perna do vento da pista 1.0, reporta na mesma, aguardando instruções. Tá chamando a do vento da 1.0, Alfa Bravo Papá. Guardião 05. Para o táxi do Janeiro, 63, 1-1 com 140 a bordo, alterna Cadeão com 350. Do CAB está com prova do litoral para retorno a Salvador. Guardião 05, siga o corredor Axé, informa visual com aeródromo. Pois você é informará de novo com o aeródromo Guardião 05. Solo Salvador, Oceania 6140 para o pushback de acolamento no vídeo número 2. 6140, aguarda a aeronave da companhia, táxi a sua retaguarda, após será autorizado no 02. Aguarda o táxi da aeronave da Oceania, depois será autorizado a aguardar. Número 7, desça para 2.000 pés. 2.000 com 207, obrigado. Estabilizado LS X Whisky, 1.260. Perdão, X-Ray. 1.260. Bom dia, Oceaner 6311, autorizado ingresso e decolagem pista 1-0, vento 1-30 graus, 1-4-9, ajuste 1022. Olympus 48, prossiga. Salvador, bom dia, 260, estabilizado DLS, pista 10. Rodo 260, bom dia, complete aproximação, guarde informação de pista livre, número no propouso. Aeronave Airbus ingressando para decolagem, vento no 30 graus, 1-4 graus, ajuste no 022. Guardado o pouso, Globo 260. Papá, papá, Alfa Bravo, papá, mantém a perna do vento, pista 1-0, aguardando instruções. Ciente, vai ingressar aqui pelo ponto médio, vai manter a perna do vento, Alfa Bravo, papá. Informação de tráfego, aeronave 737 passando o marcador externo para pouso na 1-0. Ciente, papá. O tá ciente do Notam de Fortaleza, da pista fechada? Afirmativo, abertura 5-7. Ciente, 999. 002, vai 005. Chame torre 186, bom pouso. 2-6, 2-6. Controle Salvador, bom dia, o Dan 3198, formação óptica, baixe 150. 3198, bom dia, sua identificação, autorizado chegada a mar e desça para o nível 050, altímetro no 022, vigilante. Gente, pode voar na Pura de Tuna, há uns cumos aqui à nossa direita. Afirmativo, avistado no setor norte, autorizado prosseguir agora 360 pela direita, repórter interceptando a perna do vento. Comportará o papá. Direto está, obrigado, 7398. Pouso no GRAE? Pouso no GRAE. Ok, fica atento a 737, final pista 0 aproximadamente a 3 milhas da cabeceira. Posso prossegue para o pátio do GRAE direto, repórter solo controlado. Vento 1-30 graus, 1-2 graus, ajuste no 02, guardião 05. Na retaguarda do tráfego para pouso no GRAE, o guardião 05. Golo 260, pista livre autorizado, pouso, vento no 30 graus, 1-2 nós. Autorizado, pouso, pista 1-0, com 260. Confirma ajuste, 1022? 1022. Oceaner 6311, decola 29, controle 120, decimal 8. 208, boa tarde, bom trabalho, senhor. Boa tarde, igualmente. Obrigado. Oi, Salvador, Tango Romeu, Tango India Bravo. Tango India Bravo. Tango India Bravo, já local, já visual, com o local do pouso. Vai para pouso, você passou controlada na R-Mar, o Tango India Bravo. Negativo, desce para 500 pés e informa o tráfego agora realizando 360 na perna do vento da pista 1-0 para pouso na mesma, a 1000 pés, ok? Desça para 500 pés, reporte no solo controlado. 500 pés, reportar solo controlado, também quebrado. Ingressando na perna do vento da 1-0, Alfa Bravo Papá. Alfa Bravo Papá está autorizado a prosseguir base pela esquerda, pista 1-0. Informo ficar atento a um helicóptero da Polícia Militar Esquilo, prosseguindo para pouso no pátio do GRAE, já na final para o pátio. E temos também um helicóptero aproximando para Henri Maia, aproximadamente a 3 milhas da cabeceira no 7, quem sem interferir. Informa aí, pista livre. Gente. Vai ingressar na base pela esquerda, Alfa Bravo Papá, ciente do tráfego. Guardião 05, informação tráfego, Charlie 172, prosseguindo base pela esquerda da pista 10, ciente já do seu tráfego. Guardião 05. Está ciente, 05. Ouro 260, solo 31, livrar 121, decimal 9. 219, no 260. Tango de Abravo, reporte solo controlado, vento 150 graus, 129, ajuste no 022. Tango de Abravo. 1022, 150 com 1-2-9, reporta controlado, Tango India Bravo. Alfa, reporta, Tango India, sinal 2-0. Para o taxa, Tango India 3, 1-4-0, com 1-3 de 3 horas, 50 com 4-0. Petrolina, autorizado o táxi 20 de Alfa no ponto de espera Torre 1 no 8, decimal 612, o ajuste 1022. De Alfa, ponto de espera 15, Marcos, Salve Salvador, total 99 no 1, com 03 a bordo, 4 horas de autonomia alternando Natal, pronto para o táxi. Autorizado o táxi até a entrada do Pátio 1, não reportando para o ingresso, o total 9911. Autorizado o táxi até a entrada do Pátio 1 e vai reportar para o ingresso, 9911. Salvador, eu vou falar. Delta Lima Mike, um minutinho, aguarde um minutinho. Total 999, tá livre o táxi até o ponto de espera da pista 10, vem de Alfa no ponto de espera Torre 1, 98, desse 162, o ajuste 10022. Livre o táxi até o ponto de espera da 10, lá no pronto chama Torre 2,5, o ajuste 0022, total 999. No 397, aguarda um Boeing 727 da Total passar a retaguarda após iniciar o pushback no 4, ou no 397. Posição e chame solo no 21-9. Bom, eu chamei da Bravo, solo controlado, vai chamar 1219 para a nova conta, chamei da Bravo. Ciente, considere seu solo aos 33. 33, tá. Nasce todo solo? Consiga. Com 260, táxi lento, vai aguardar antes da Juliette, dá passagem ao 727 da Total, após ingresso a Juliette para o portão 08. 7, depois do Total, então Juliette para o 8, 260. Alfa Bravo Papá, mantenha táxi Sui Delta, dá passagem ao Boeing 737 da Gol, após ingresso, e mantenha Alfa antes da Juliette. Na ajuste no 022. 2-2, obrigado. O 5595 para pushback acionamento. 5595, livre na área remota, chama pro táxi. Tomar o dado. O 5595, desconsidere manter a posição. Aguarde a aeronave parquear no 08, após ser autorizado na área remota. O 983 mantém a posição, aguarde número 2 no setor. 5595 copiou o solo? Negativo, prossiga. 5595 mantém a posição, aguarde na aeronave parque ano 8 após autorizado o push no 14. Estamos aguardando aqui. Alfa Bravo Papá confirmando o pátio. Alfa Bravo Papá confirmando o pátio 3. Desce para 2000 pés, está o altímetro na 022, informa o localizador. Para 2000, 1022, aponta o localizador, está 3198. Tamo de Abravo? Tamo de Abravo, prossegue. Nova cobra, você tamo de Abravo, está acionado, o sol para decolar. Sente, aguarde um minuto. Número 2. Fica ao livrar direito no 21, decimal 9. 21, vai livrar, um bom dia, obrigado. O Alfa Bravo Papá, atento ao sinalizador. Gente, o Alfa Bravo Papá. 260, ingresso a Juliette para portão 08. 4207 da Azul Alfa, reporta antes da Juliette. Tá 991, após a rolagem do Airbus da Ocean Air Pintura Bianca, ali mantém piso no zero. Aguardando para cruzar a pista no zero. Estou o Chimito no 022, informa visual para a roda, Mike Eco Delta. A aeronave chamou o solo Salvador? Azul 4207. 207 Alfa, reporta antes da Juliette. Reporta aí antes da Juliette. Estamos, tá batendo 150. Lima Fox Tango, a sua identificação, voe direto para a Feira de Santana. Informe visual com feira, desça inicialmente para 4 mil pés. Descendo para 4 mil, está ajustado o meio 22, vai chamar visual, vai cruzar um 45 já solicito cancelamento. Regras de voo modificadas aos 1337, desça para 2.500 pés, informe visual com aeródromo. Cotejamento correto 118, desse 1.62, Torre. 1.62, Léo. 51-013325, acenero 63, o nono, muito obrigado, bom dia. 397, abordo 1.00, 4:12, alternativa Galeão. Autorizado o táxi até o ponto de espera, vem de Alfa no ponto de espera, Torre 118, desse 1.62, ajuste 1.0, 2.10. Alfa, ponto de espera 10, 22, 4, 2, 0, 2, 2, 3, 7, 5. 5595, autorizado o pushback na área remota, chama pro táxi. Obrigado, pushback, acionamento, tomada para o táxi, 5595. 2, 61, 4, 0, 3, 0. Vou alterar a posição dos 1983. Livre acionamento, pushback em coordenação com a equipe de solo no 05, chama para o táxi. Está presente, você deve 1 no 40. Estou no 0, com prova de Itapuã, está me quebrando. 8. Aguarde. Guardo. Cruza de imediato, Olympus 48. De imediato então até o hotel Olympus 48. Reporta livrando a pista. Chame torre 186, bom pouso. Olympus 48, táxi via Alfa, reporta correção, mantém a posição da cidade de Juliette. Boa do farol do Itapuã, guardando instruções. Total 99 no ano, pista livre autorizada a decolagem, vento 1 no 50 graus e no 4 graus. Decolagem, então, Salvador, bom dia, vou no 397, pronto, na frente espera, pista 10. No 397, pós-rolagem do 727 da Total, ali mantém. Total inicia, 397 Lua, ali mantém, 1-0. Mike Eco Delta, mantenha a proa do farol do Itapuã, informa o tráfego prosseguindo agora aproximadamente a 2 milhas a cabo 0-0, prosseguindo com proa do farol do Itapuã, 500 pés, ok? Mantenha-se à direita do farol do Itapuã e informe quando visual com tráfego. Brava informação, tráfego no Sikorsky, Mike Eco Delta, à direita do farol Itapuã agora, prosseguindo, reporte quando visual com o mesmo, ciente que já livrou o eixo, aguardando transferência para o controle. Positivo, já está visual com o mesmo, não vai interferir na espera dele, já está aqui, já aprovou o parque do Pintor Sul, o Tami de Bravo, está autorizado, já transfere o controle, chama para o regresso, Tami de Bravo. Ok, eu só aguarde ainda a transferência para o controle. Quem pode manter a linha do litoral aguardando transferência para o controle? Positivo, tá na sua escuta, está muito legal. Tá sacado. Só 3198, complete a aproximação, aguarde informação de pista livre, número 1 para pouso, informa 737 ingressando para decolagem assim que é autorizado. Vento no 50 graus, 12 nós, ajuste no 022. Gente, aguardando, fala que tá recebendo um plot radar aqui à direita na aproximação. Tá recebendo à direita da aproximação, confirma? Afirmativo, estão recebendo um tráfego aqui de esquerda. Ah, tá ok, é um helicóptero Robson 44 que está na linha do litoral. Sim, a gente está 319 aí. Bateria, da partida, não posso mais hoje ligar a bateria. Delta Lima Mike, tem condição de acionar então na posição? Posso. Livre acionamento, Delta Lima Mike, tá pronto pra cópia? Negativo. Delta Lima Mike autorizado Salvador Fortaleza, nível 390, via Upper Zulu 119, eles o perfil da saída Momo após frote, decola da pista 17 curvando a sua esquerda. O controle 1208 e posterior cotejamento, posterior autorização do código transporte. Entendeu, autorizado, Fortaleza 390, Zulu 19, saída Momo, condição frote, decola da 17 com curva esquerda, 1208 ao controle. Delta Lima Mike, tem condição de decolar da 10? Afirmativo, tem condição de decolar da 10, confirmando apenas o pátio onde se encontra? Pátio 3. Ciente, então decola da 1-0, com curva à esquerda. Permanece a autorização, confirmando apenas o código transponder 5517. Afirmativo, código transponder 5517. Delta Lima Mike decola da 10, curva esquerda. Sinal pista 17, vento 150 graus, 129, ajuste 1022, Mike, Eco Delta. Já do táxi via Indy Alpha, no ponto de temperatura em 198, desse momento a 12, ajuste 1022, 1983. Chegou 1397. 397, contato radar, pelo nível 360, perfil da Elba. Subindo para o 360, perfil da Elba, 1397. Chanel 140, passa nível 160, chama centro Recife, frequência 12685, alterno 2545, boa viagem. 2085, 2545, obrigado, bom dia, Chanel 6140. Lima Foxtan, o chame frequência 12345 para coordenações com os tráfegos locais, bom para outro. 121 no décimo andar. Bom dia. Bom dia, tá 3198, 3198, táxi via Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 3198. Alô, 3595, BOB 69, autonomia 3 horas e 30, alternativa Porto Seguro, pronto para táxi. Autorizado o táxi até o través do 62 e reporta para continuar o táxi até o ponto superior da pista 10, 3595. Autorizado o táxi até o ponto de espera 62, após informar a vara 10. Mike Eco Delta, reporte no solo para prosseguir o táxi, vento no 40 graus, 129, Mike Eco Delta. Delta. 1983, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Cinco, autorizado até o ponto de espera da pista no zero, contornando Fingers via Indy Alpha. No ponto de espera, estou em 1-8, desse momento meia dúzia, eu ajuste 1-0-2-2. Táxi, via Indy Alpha, no ponto de espera da 1-0, 1-2-3, aguarda antes da Juliette, da passagem na TR da Trip, após ingresso a Juliette para o portão 02. Então, Salvador, Papa Romeu, Delta de Mamãe, estacionado, 6 a bola, alternativa 3 e 40, alterna Mossoró. seguinte, autorizado o táxi até, até o ingresso ao pátio 1, reporta para o ingresso Delta Lima Mike. Até a entrada do pátio 1, Delta Lima Mike. Delta Lima Mike, reporta na frente do pátio. Olimpros 48, decolado aos 47, controle 120, décimo 8. 1208. Bom dia, 35595, faz rolagem do 737 da Gol Lima, mantém piscina 0. Eu só comando após a decolagem do 737 da Gol. O meu Fox Lima, eu tenho um plano TAT 3 Zulu. O plano já venceu. Quem foi feito novo plano? Uma DLA? Tem que ter DLA. Quando foi feito, quando a DLA foi feito, o cara que é o seu telefone. Sim, mas tive 1345, não é isso? Gol 738, informação papá. 738, assina a identificação, autorizado chegada a mais, desça para o nível 050. Ajustou o time, estou no 032 de vigilância. Calamari 050022, gol 732. Total 9990, voe Abuco. 9990, da presente Abuco. Afirmativo, em frente, ponto de espera chamatou 806, altímetro 1022, o Delta Lima Mike. Questão, Olimpo 048, voe na direto radial 203. Ok. O meu Fox Lima Salvador, Fazenda São José, 1000 pés de altitude inicial, decola da 107 com proa norte, aguardando a autorização da Torre Salvador, 5447 no transponder, o controle em 120.8, o meu Fox Lima. Comprou a norte, aguardando a autorização da torre e o PLB. Afirmativo, o EBTA chama a torre para acionamento. Bom voo. 3, 3, escuta. Papá Romeu Delta Lima Mike, um bom dia, prossiga. Delta Lima Mike, faz rolagem da aeronave ATR da trip a linha e mantém piscina zero. Trip 5595, 3 horas de decolagem, pista 1-0, vento no 3-0 graus e no 4 março. Autorizada a decolagem 1-0. Passa nível 160, chama centro Recife, frequência 1251, não tem 3325, boa viagem. 351 3325, grato 1397. Controle de Salvador, bom dia, 1896, bom dia, sua identificação, autorizado chegada a mais, disponível 060, estou tímido no 022 vigilante. TP 5595 da cola 51, controle 120, decimal 8. 208, TP 5595, forma que pegou passos na decolagem, no eixo da pista. Ok, gente, a gente vai solicitar uma revisão aqui, grato. Até mais. Delta Lima Mike, confirmando então, vai manter a posição, aguardando a mistura na pista, devido à aeronave que decolou à frente.